Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais, Zila Cara! Ah, isso é caboclo nessa porra aí. Eu sou o Joel Sul, que esconde as carteiras! Aqui é o Cheetos, se estiver precisando de uma babá, chame o Isaías. Que isso? Aqui é o Telos e Isaías, meu filho. Cadê o Beck, meu filho? Cadê o meu Beck, me diga? Cadê o pendrive? Pendrive. Cadê as calças? Cadê minha casa? Aqui é o Neto Maru e errar é humano, persistir no erro é burrice. E no episódio de hoje vamos falar sobre esse ícone de Fortaleza, um homem, um mito, o Isaías. Ei, mano, tu sabe que era uma camisa massa, mano? O cara botava a camisa assim, é uma seta pra cima, um homem, aí uma seta pro bolso dele, a lenda. Então vamos falar sobre esse nome de escudista brasileiro depois dos e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de mensagem na caixa. Vamos lá. E vamos para os nossos recados, Neto. Primeiro, sim, a gente quer agradecer ali ao pessoal do Fora RPG, que a palestra foi foda, né, cara? Porra! Foi foda demais, cara. A gente quer agradecer muito aos nossos amigos lá do Vila do RPG, o Sérgio Magalhães e o Dimitri Gadelha, né, cara? Que a Globo liberou ele da novela, né? Agradecer principalmente ao pessoal que acompanha e curte o Azileitor, né? A galera lotou lá o auditório, né? Exatamente. Cara, a galera ali encheu a sala, cara, foi muito massa, foi muito foda, muito engraçado. Pois é, a gente queria agradecer a todo mundo, inclusive os presentes, né, que a gente ganhou lá. Olha aí. A gente ficou impressionado com o carinho dos fãs, né, a galera presente na gente, pois cara. Pois é, bicho, e o PC, cara, o PC ganhou um Atlas dos dinossauros, né. Pra você ver, merda, né, cara. Olha aí. PC aí todo cheio de moral, mas é isso aí, a gente agradece a todo mundo que foi presente. Principalmente os que deram presente, não, mentira. Azileitor 3.0 está chegando aí, rapaz. E a gente, olha aí. E a gente queria fazer uma convocação ali pra galera, né, cara, também. Sim. Quem quiser colaborar com o Azileitor, escrevendo texto, fazendo vídeo, se você faz algum conteúdo pra internet, se você faz quadrinhos, tirinhas, né, escreve textos sobre filmes, seriados, que você acha que tem um estilo Azila de ser, né? É, ou então você, às vezes, vamos dizer, não tem nenhuma competência distinguível, né? Você não sabe no que você é bom, mas você tem uma vontade de ajudar, mande um e-mail aí pra gente, né, dizendo como e com o que você pode ajudar, porque assim, o Azila 3.0, na verdade, ele já tá pronto, né? Já tá pronto, cara, olha aí. Já tá pronto, a gente só quer fechar, a gente só tá dando essa oportunidade pra expandir, porque exato, como vocês vão acompanhar no Azila 3.0, vai vir uma enxurrada de coisa nova, pra vocês não dizerem que a gente é otário, nem nada, né, não é chapa. Pois é. A gente vai quebrar essa colher de chá e vai disponibilizar aí pra galera a opção de colaborar e ajudar com a galera asilada, né? É, pois é, a gente vai abrir o concurso, né, cara, o edital. Concurso cultural, esse você envia o e-mail lá para azilacast@azileitor.com.br, coloca o título lá, quero colaborar, e você escreve pra gente sobre o que você quer colaborar com a Azila, né, cara? Olha aí. Sem mais, corre, não deixa pra amanhã, porque o Azila 3.0 aí já tá em cima, provavelmente no próximo programa a gente já solta uma data, né? Exatamente. Corre que você pode ser o próximo PC de no man, né, da internet. Pois é, né, cara? Concurso Azileitor! Olha aí, cara! Keias Rodrigues, 26 anos, Sumaré, São Paulo. Mas nascido na Bahia. Eletricista, estudante de jogos digitais da FATEC Americana. Você vê aí, que não é a nacional, né? A americana. Olha aí, cara. Depois desse cast sobre animes no Brasil, eu não poderia deixar de mandar meu e-mail para contar minhas épicas histórias de nerd gospel. Nerd gospel, né? Eu já ia dizer isso aí, viu? O cara não é um nerd comum, bicho. Ele é um nerd gospel. Olha aí. Você liga tudo? É, pois é, na época que começou a passar Dragon Ball Z na Band, eu ainda não tinha televisão, assim como todo evangélico conservador. Olha aí. Enfim, eu estudava de manhã e à tarde trabalhava montando aros de bicicleta. Eu e meus dois outros irmãos mais novos. Com certeza o pai dele era o dono da oficina, né? Pois é, né, cara? Mas o interessante de tudo era as presepadas que eu fazia pra poder assistir os episódios de Dragon Ball Z, olha aí. Começava no trabalho e quando estava chegando a hora do anime, eu e os meus irmãos sumiam. O cara chegava lá, tava só os pneus, né, da bicicleta. Largávamos os aros e começávamos a aventura. Bom, tinha três lugares comuns pra assistir. Ou ficávamos em cima do muro na casa do Bruno. Bruno era tipo um drive-in. Montava o bairro todinho pra ficar em cima do muro do cara pra ficar bilando o Dragon Ball. Ou pela janela do William, que era um local problemático, porque só cabia duas cabeças em cada janela, e só tinha... Tu percebe que nessa época o esquema de televisão entre os... A galera gospel lá era um negócio sério, né? É, cara. Acabava dando confusão, porque alguém sempre ficava sem assistir o episódio. E o último lugar mais confortável era o Bar do Bilo. Olha aí, cara. Grande Bar do Bilo, né, bicho? E era nosso amigo e muito viciado em Dragon Ball Z. Olha aí, cara, a história do cara. Foram tempos... Grande Bilo. Foram tempos difíceis que traz uma certa vergonha, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Próximo e-mail é do André Felipe, Caruaru, Pernambuco. Idade 15 anos, profissão estudante. Eu estive recentemente em Caruaru, é uma cidade bem interessante, inclusive, né? Fala, galera azilada. Um dia desse tomei coragem pra ouvir casts antigos de vocês. Isso é uma sacanagem foda, né? Se você é um cara que começou a assistir a gente, assistir não, né? Ouvir a gente recentemente e ter um pouco de preconceito com os episódios antigos e tal, não vá assistir. Pois é, né? Pois é, cara, saia dessa e assista. Os episódios antigos são legais, você vai poder acompanhar muitos casos de como a lenda asilística começou, né? Ah, é, cara, e vários episódios ali clássicos ali, antigos, são bons, é, cara. Eu ri pra caramba com histórias de colégio 1 e 2 e me lembrei de uma história minha. Um dia eu e meus outros dois amigos estávamos no colégio. Na hora da aula a gente acabou sendo expulso por causa da nossa tradicional conversa, né? Isso é uma coisa estranha, mano, porque depois que o cara envelhece, o cara percebe que isso é uma puta sacanagem, né? O professor dando a aula e o cara conversando, né, e tal. Pois é, né, cara? O cara, quando vai pra faculdade, o cara percebe essa parada, né, bicho? Não, mas na verdade, o cara só percebe ali depois da pós, mano. Na faculdade é a mesma putaria. Na faculdade ainda é pior, mano, porque o cara tem a opção de sair da sala, né, pra conversar, mas não, o cara fica lá só pra... A professora disse para irmos para a sala da corda. Mas aí meu amigo, ao chegar na frente da sala da coordenadora, decidiu que não íamos entrar. Foi. Daí a gente pensou no que fazer até o sino tocar. Isso é uma parada massa, né? É, gazeamento de aulas dentro da aula, né, cara? É, isso aí. Quem nunca fez isso, os estudantes, né, que estão ouvindo a gente, quem nunca gazeou aula dentro do colégio, não sabe a aventura que tá perdendo, né? Aí tive a ideia de irmos pra, até o laboratório e tal pra falar com o professor que tinha passado um trabalho. O professor nem desconfiou da nossa presença lá, né? Aí é que a gente deixa uma mensagem que a gente não apoia, né, essa parada de drogas. É isso. A gente é totalmente contra isso aí. Tiramos nossa dúvida, o sinal tocou, fomos voltar para a sala de aula. No corredor das salas vimos a professora que nos mandou sair. Ela encarou a gente com a cara do demônio. Vixe. Mas ela não podia fazer nada, né? Porque sem corpo, sem evidências, né? Tem um ditado assim. Minha sugestão de cast é que vocês falem sobre o melhor canal de TV por assinatura que já existiu. Na verdade, ele nunca deixou de existir, né? Cartoon Network. Falem também de desenhos como Laboratório de Dexter, do Dudu e Edu. Olha aí, que é nostalgia, né? Zona foda, né? Próximo e-mail do Maicon Cordeiro. Como é o nome dessa cidade? Muriaé. Muriaé. Muriaé. Minas Gerais, estudo SI. Sistemas de informação. É porque hoje tudo tudo hoje é abreviado. Tenho conhecimento das eleitoras há pouco tempo, apresentado pelo grande Daniel Freire, olha aí, cara. E já tô asiladão e apresentando para todos os amigos, olha aí, cara. Nossa, inclusive é outra coisa que a gente tem que ressaltar, né, cara? Apresentem o asileitor para seus amigos, sua rede ali da internet, né, cara? Não deixe de colocar o asileitor. Todo site que você for preencher, cadastro de compras, não sei o que, não tem aquele campozinho site, bote lá, azileito.com. A gente quer ser o maior podcast nordestino das galáxias, né, cara? Exatamente. Estamos caminhando pra isso. Exatamente. Apresentação à parte, vamos para o caso. Estava eu às 3 horas da madrugada ouvindo o cast de Homem-Aranha, cast 70, né, cara? Eu estava no escuro, deitado, com fones de ouvido e olhos fechados para me concentrar. Quando para dormir, né? Ele quer enganar quem? Pois é. Quando começa o assunto de aranhas laranjas. Eita porra. Daí, minha mãe põe a mão no meu ombro para mandar eu dormir. Nesse momento... Puta, velho. Nesse momento ficou tudo em slow motion. Parei de sentir o meu corpo no momento. Aí disse que arregalou os olhos, né, em slow motion. Me levantei dando um pulo, dando travesseiradas no ombro. Ela simplesmente riu, mandou eu dormir e saiu. Se eu estivesse com vontade de cagar, eu me cagaria. meu Deus, isso é foda, mano. Lucas Costas, 13 anos, de Almenara, né? A cidade mais asilada do Brasil. Eu acho que a Almenara só pede pra Fortaleza. Depois de Fortaleza, é a cidade mais asilada do país. E já trabalhando com engenharia civil, né? Olha aí. O cara é ajudante pedreiro. Bem asilados. Bom, queria contar uma história curiosa que aconteceu comigo. Eu estava no meu colégio e tal, quando terminou a aula, eu e mais dois colegas, tu percebeu que atualmente a formação de grupos escolares é trio, né? Pois é, né, cara? Tipo The King, né? Pois é, cara, isso é uma formação boa. Quase todas as histórias atualmente nos colégios acontecem assim, né? É o protagonista e mais dois. Aí eu e mais dois colegas fomos em outra escola tocar o terror, né? Aí já não são colegas, aí já é uma gangue. Eu cheguei lá, entrei lá dentro e vi um senhor varrendo o pátio. Era um cara barrigudo com canelas finas. É o famoso senhor Batata, né? Barbudo e com uma puta cara de cachaceiro. Olha aí. Beleza, aí eles entraram lá, né? Viram um cara do buchão, barbado, embriagado, com as canelas finas. Os caras não pensaram o outro. Vixe, meu irmão, é um manel. Aí ele disse que ele ficou meio assim e tal, pensou em pedir um autógrafo, mas não, vou deixar passar essa. É isso. Aí a gente está voltando para casa, bateu a curiosidade. Daí eu perguntei para o meu colega qual o nome daquele cara que estávamos chamando de Manel. Ele falou que não sabia. Quando uma garota muito bonita ouviu a nossa conversa e chegou para mim falando que o nome dele era Theo. Que é isso? Vixe, meu irmão, agora até eu arrupiei aqui, mano. Que é isso, cara? Caramba, bicho. Será que ele teve a oportunidade de conhecer o Theo? Bicho, dispensa. É. Aquele cara que tava varrendo o pátio da escola com o nome de Theolus é o apelido de Manel. Não, moço, o cara que se chama Theolus é o cara do Asila Cash. Vixe, meu irmão, agora a parada ficou mais louca ainda, mano. Porra, agora... Os caras tão muito loucos ali, né, cara? Eita, porra, aí ele, tão surpreso quanto eu, né, lendo esse meu, você também conhece o Asila Cash? E aí? E ela falou que sim, disse que era uma grande fã. Depois disso, nós dois voltamos para casa, conversando, e eu acabei ficando com ela umas 3 vezes. Garotão. E aí, o Lucas, rapaz? Pois é, esse é o objetivo do programa, né? A gente constrói o programa justamente pra esse tipo de situação, né? Pra facilitar o relacionamento afetivo, né? E tal, dos nossos ouvintes e tal. Olha aí, cara. E pra tu ver o que é que o Asila faz na vida dos ouvintes deles, né, cara? E não é qualquer ouvinte, mas dos ouvintes de Almenara. Inclusive, se você tá ouvindo a gente for de Almenara, né? Fica aí a dica. É, pois é. Por isso que a gente tá dizendo, cara. Isso espalha o Asila Cash pra todo lugar que você vai. Você pode se dar bem. Olha aí. Inclusive a menina que pode ter se dado bem, pois né? Pois é. Se você estiver ouvindo a gente, mande um e-mail pra gente contando a sua versão da história. Olha aí. Próximo e-mail aqui é do Irving. Não, ele tá dizendo aqui, não, Irving, não, porra. Ah, mas não é Irving, né? É Irving Webster, 20 anos, auxiliar de tombamento patrimonial. É uma profissão bem interessante. Fortaleza, Ceará. E aí, Azilados? Cara, é de Fortaleza, mano. Olha aí. E aí, Azilados, venho mais uma vez elogiá-los pelo este incrível e hilário cast. Saibam que, como ouvinte fiel do Azila, eu venho divulgando e recomendando entre os meus amigos. Aí, mais um cara que pode se dar bem, né, cara? Olha aí. Quero que vocês se tornem o melhor e maior podcast nordestino das galáxias. Olha aí. Sobre o cast 68, Brigas e Barracos, foi um dos melhores, na minha opinião. Já consideram. Lembrei de uma história da minha oitava série. Eu era um cara super tranquilo, fazia parte do trio nerd. Olha aí, cara, mais um trio. Fazia parte do trio nerd da sala e por isso alguns caras gostavam de me zoar. Um dia, meu arquirrival, porque todo nerd tem aquele arquirrival, né, cara, do colégio ali. É, aquelas disputas de xadrez e matemática, né? Meu arquirrival sentou atrás de mim e usou a famosa caneta zarabatana. Ficou cuspindo um bom tempo ali bolinhas de papel no meu pescoço. Até que eu olhei pra trás com ódio no olhar e ele se fez de abestado. O meu amigo que estava do meu lado ficou, calma, tu tá calmo. Depois disso, o desgraçado que estava atrás de mim cuspiu de novo. Eu me levantei de uma vez, derrubando caderno, cadeira e tudo. E dei um berro, para com essa putaria, seu porra! Isso no meio da lama, é porque o nerd, mano, tem uma hora que ele explode, mano, não tem como não. A sala inteira, inclusive a professora, se calou. Durante 3 segundos, em seguida, todo mundo começou a rir. Inclusive a professora, né, deve ter sacaneado também. O professor mandou o cara pra coordenação e acho que não. E acho que ela só não me mandou também porque ficou com medo de mim. Eu teria ficado com medo. O que aparece hoje nos jornais americanos, né, mano? Que? O professor hoje em dia não pode dar bobeira, não. Mas tá um negócio sério, bicho. Depois desse dia, todo mundo começou a me zoar. Tô doido. Caralho, mas tu se liga que só por esse bordão aí, mas essa história é de uns 5 anos atrás, né? É, cara. Que é do tempo do Já Já, né? Do Zorra Total. Caraca. Sabe o que era irado, mano? Se o Irving fosse careca e tivesse bigode, né? Essa... Diz aqui que virou um bordão lá do colégio dele, cara. Hoje eu sou um cara curto, grosso e objetivo. Olha aí, o cara. Transformou a vida do cara, né? Isso aí. Sim. Sobre o cast 71 Rock'n'Roll, o Tourinho odeia Pink Floyd e Legião Urbana. É fã de Deep Purple e baixista. Ele só pode ser meu irmão. E se tratando da idade dele, pode ser até o meu pai. Vixe, a música... tem que tocar a música do Ratinho, né? Nessa daí. Putaria, cara. Inclusive, se ele quiser a ajuda da gente com DNA aí e tal, a gente sabe onde é que o Tourinho mora. Ei. Começar pelas origens, né, mano? As origens ali é mais massa. Vai lá, Manel. Tu que era o mais antigo ali. Como foi que tu conheceu? Mais antigo, ó. Ora, se foi tu que me apresentou Isaías, mano. Botou o cara no cheiro do queijo, ó. Já começou aí, né? Esse queijo. Foi sim. Isaías na locadora, já. Cartucho do Zelda do Super Nintendo. Ainda me lembro, o Isaías tinha pegado esse cartucho, sendo que o cartucho era meu. É o Manel, esse bicho emprestou pro Isaías, eu já vi isso. É, mano, tu sabe uma putaria que eu achava nessa época, mano, que eu achava foda, que o Isaías e a gangue do Manel, eles tinham essa putaria aí mesmo. O cara emprestava uma cor pro Manel, aí o cara assim, ei, Manel, mano, cadê, sei lá, o meu livro aí que eu te emprestei? Aí esse bicho, não, emprestei ali pro senhor papel, não sei o que, eu nem sei nem saber quem era esse bicho. Eu sim, mas e aí? Não, sei não, vai lá cobrar ele. Eu comprei o manual do 3D&D, né? Aí eu emprestei pro Manel e o Manel passou pro Felipe. Aí, papo. Eu sei que esse manual nunca mais voltou. Sim, mas não tem nada a ver, mas tu pediu emprestado pra ti, mano. Não foi pro Felipe. Ele me empresta aí pro Felipe. Mas é pra tu jogar também, mano. Pilantragem. Eu sei que o Felipe deu um fim, viu? Nunca mais peguei. É o deck, é o manual azul, né? Era. Vai, tu ainda se lembra, né, viado? Pra tu ver. Nessa época aí as coisas que o nego empresta pro cara vai passando de mão em mão até formar uma rede zona de... Eu me lembro que eu emprestei o meu Zelda pro Manel, mano. Aí o Isaías chegou na casa do Manel, né, lá, e disse assim, vixe, esse aí é o Zelda, mano. É, o Manel, é, não sei o que e tal. Aí o Isaías, ei, mano, me presta aí, mano. E o Manel foi e deu o cartucho pra ele. Foi só pedir que tu dá, né, Manel? É, aí ele chegou lá e foi assim que eu conheci o Manel e o Neto ali. Pois é, e ainda foi um negócio mais agravante, né, porque eu só conheci o Isaías na época, não sabia nem que era o Manel e muito menos o Joel, né? Os Daís, ei, mano, o cartucho aí e tal. Cartucho bolando de mãe, mano. É isso aí. E quando chega, a gente vai lá na casa do... Eu e o Manel, na casa lá do Isaías. Esse bicho, não, já emprestei ali pra terceiros, já. Eu já pensei isso aí, Isaías. Como é que tu empresta pro outro cara? A gente foi lá na casa do Neto. Aí já tava o cara lá finalizando ali com mais de 30 horas de jogo. Aí mal conheci o Isaías antes disso. Eu conheci o Isaías também na época dos videogames, né? No auge do Super Nintendo. É, Super Nintendo ali foi um ícone muito grande, né, cara? Tá falando pra pensar agora, eu conheci o Isaías aonde, mano? Vixe! Onde é que esse doido saiu, mano? Precisão de memória federal, né? Ah, mas foi da locadora, foi da locadora do eu acho que foi do bicho aqui, do como é o nome? Locador Arcade, né? Do Eu, pois é, na época que eu conheci o Isaías, ele ainda usava a versão bigode. Pegou essa época aí, mano? Caraca. Essa daí é mais antiga, viu? Não, eu não peguei versão bigode não, viu? Não sei se vocês já pegaram o Isaías sem bigode, foi? Conheci o Isaías, ele ainda tava sem bigode ali. Eu me lembro, mano, que eu conheci o Isaías, eu achei estranho essa parada, porque eu devia ter uns 8 anos de idade, né? A gente entrava na locadora na época que o Super Nintendo era o auge, né, e tal. É, foi. O Isaías, esse bicho já era meio coroa, né, assim, e tal. Bicho meio velho, é isso aí que era o curioso, mano. Uma porrada de pivete na locadora e tal. Os caras jogando numa boa. Aí chega o Isaías todo coroazão lá, querendo poitar ainda mais. Ele era daqueles caras que na época, vamos dizer, sei lá, você alugava o Mario Bros. Aí ele, não, mas deixa eu ir aqui com o Luigi que eu passo as vidas pra ti, né? E tinha a putaria do RL. Poitar. Né? É aí que entra a minha frase, viu? É. O Isaías só andava com pivete, né? Então, se precisa de uma babá... É mesmo. Faz de graça. Aí, faz sentido, né? Minha mãe tira medo do Isaías. Que isso? Eu lembro da época que a gente ia pra fanzine jogar card, né? A galera sempre voltava comigo, né? De carro, inclusive o Isaías, né? Aí a galera de vez em quando ficava lá em casa, aí todo sábado lá em casa tinha almoço, a vovó fazia baião com paçoca, né? Muita comida, porque tinha muita comida lá em casa, porque era muita gente, né? Aí tava a galera lá... Na mesa, sentado e tal... Aí, inclusive, o Isaías, né? Aí a galera ia ficar pra almoçar. Aí eu me lembro, mas que houve uma pequena resistência pra pôr o almoço pro Isaías, mano. Justamente porque ele era grandão, né? E a gente pivete, mano, 12 anos. Aí é muito estranho, né? O cara, 20 anos, sei lá, nos coros. Putaria. Mas eu sei que a galera acabou dando comida pro coitado, bicho. Ele com aquele pratozão de pedreiro dele, né? Então, ainda me lembro, mano, ali na época do começo ali da casa do Manel, que eu comecei a frequentar ali o estabelecimento. Na época que tava sendo levantado, né? Então. Os tijolos, né? O Isaías frequentava, né, muito a casa do Manel, aí eu cheguei lá, aí eu vi aquele sujeito grandão entrando assim pelo portão, aí, ei, Manel! É o poder, né? Uhul! E nesse bicho assim, aí, esse bicho aí, eu até perguntei, ei, Manel, esse aí é teu tio, é, velho? Disse, aí, não, mas tá doido, meu amigo novo, bicho. Joga Pokémon, né, aqui com a gente e tal. Tiozão barbado ali. Ah, apesar da aparência muito velha, né? Ele nunca aparentou ser perigoso, não. Ah, mas os olhos ali, mano, o bicho era mó limpeza, ele arrastou as coisas aí, o mau pai, mas o bicho era mó limpeza. Ele era só descuidista, né? Apesar de tudo, né? No fundo, ele tinha um coração, mano. Isso ali é mó empresa. Se ele tivesse nascido com muito dinheiro, né? Ele nunca teria feito isso. Se tu for ver, mano, acho que era por isso que os malacas nem chegavam perto da gente, né? Porque a gente era pivete velho, ia pra todo canto ali, pra cima e pra baixo. E o Isaías sempre tava com cara, né? E aí os malacas olhavam assim, vixe, esse grandão aí deve ser perigoso. Pois é, outra coisa que eu achava estranha, mano, quando eu conheci o Isaías, era essa disparidade, né? Pois é. Porque a gente era muito jovem, aí, vamos dizer, aí ainda existiam aquelas limitações territoriais, né? É. Tipo, o cara não podia sair do bairro, né, sozinho nem nada. Exato. Aí o Isaías, como já era maior de idade, esse bicho, ah, mas vamos lá pro outro lado da cidade e tal, bem ali, não sei o quê. Aí o cara todo assim, vixe, mas o que o cara vai fazer? Ah, vamos dar uma volta e tal. O bicho todo garotão, é o cara todo meio deslocado, assim. Mas ele, Cheetos, como foi que tu conheceu o Isaías? Pra ser sincero, eu não me lembro, mas eu sei que o Manel inseriu na minha vida. Olha aí, ó. Não sei. Mesmo o Manel aí, ó. Não sei com que propósito. Eu acho que ele queria compartilhar as falcatruas que o Isaías aprontava com ele. Eu me lembro de uma história aí, o Manel armou um golpe com o Isaías, que na época o Adonis era uma pessoa inocente pra fazer um desfalquezão federal aí no Adonis. Quadrilha, né, o cara? Uma das primeiras vezes que eu me lembro de ter ido na casa do Isaías ali, foi no tempo que a gente começou a jogar RPG, em que esse bicho apareceu com uma versão zona muito louca do Fish Quest. E depois de um tempo a galera disse que esse Fish Quest era roubado e tal. É, mas isso aí é uma lenda até hoje aqui na minha casa, né? Por quê, velho? Que pariu, mano. Porque essa porra sumiu e ficou por isso mesmo. Aí a avó do Vitor ficou numa putaria dizendo que eu tinha que pagar, que não sei o quê. A minha senhora, quando eu tiver dinheiro, eu pago. Foi eu não. Deixa até isso hoje na porra. Eu tô esperando. Até hoje. Eu estou esperando. Aí, quando foi, conversa vai, conversa vem, aí começaram a desconfiar que foi o Isaías mesmo, né? Vai sair o quinta edição e eles ainda estão esperando ali o Fish Quest. Os caras estão desconfiando, ó. Não, mano, na época, né? Na época a gente começou a não, mano. Isso aí é eu cheguei até a perguntar pro nome daqui, mano. O Júnior, mano. Eu disse, ei, Júnior, tu deixou o Isaías entrar aqui em casa sem eu estar acordado, mano. Às vezes eu tava dormindo aqui no meu quarto, aí ele dizia, ei, não, o Isaías chegava, ei, o Manel tá aí e tá. Tal. Aí ele, não, tá lá dentro, vai lá. Aí ele saía entrando na casa dentro, eu aqui no computador, por exemplo, é quando menos esperava ele aqui do meu lado já. Eu tava feliz, mano. Que é isso, mano? Aí, não, eu vim te chamar. Eu falei, cadê o Júnior, mano? Ah, disse pra mim entrar, eu vá. O Júnior que era pra fazer a função de segurança, né, mano? É, aí eu dei uma bola pra fora, né? Aí minha mãe não gostava. Bola pra fora. É, porque o pessoal, minha mãe, meus pais não gostavam que ficassem aqui do corredor pra dentro, não, né? Dos quartos. Porque a gente assumiu, televisou, né, e tudo mais. da sala pra fora. Aí, não, mas eles não gostaram que o Isaías entrasse, meu, de verdade. Aí eu disse, vamos pra ali. Aí pronto, a gente ia, né? Aí quando foi. Aí quando foi um belo dia, que a porra sumiu e tal, não sei o que, aí eu disse, aí, mas tu disse pra alguma vez Isaías entrar aí. Aí bem eu tava dormindo lá dentro, esse baitolo levou até a geladeira e ninguém viu, mano. Ele não viu, o Júnior não lembrava se tinha deixado. No dia que ele certamente deixou o Isaías, não saiu nem pela frente, saiu pelo outro lado. Quer dizer, cagou isso. Cagou o pau, né? Isso suspeita, assim, né? Porque nunca... E é putaria, porque o Isaías entra pela frente, aí sai pelos fundos, ninguém mais vê ele, né? Eu nunca disse que era ele, não, tá entendendo? Eu nunca disse, foi o Isaías. Não, nunca disse, não, mas... Ora, não, mano. A primeira coisa... Mas, ironicamente, sumiu um jogo e apareceu um na mão dele, né? Não, mas... Pois é, isso também. Né? O mais putaria é porque esse jogo aí tinha um nome Vitor, né? Que fez a Isaías aparece um Fish Quest com o nome Vitor na capa, né? E ele dizendo que era o nome do meio, né, dele. Não, mas que meu nome do meio é Vitor. Não, mas, ó, na época, eu acho que eu comecei a conhecer o Joel e o Neto também. Aí, quando sumiu, passou-se... dias, sei lá, eu me sumi e tal, não sei o quê. Só foi meses, mano, tu é doido? Não, passou semanas, dias, meses, anos, aí... Anos, né, inclusive, aí, anos que não apareceu, até hoje, né? Eu comentei com algum de vocês, aí, macho, o jogo do Vitor aqui sumiu e tal, a gente ia jogar o First Quest, aí sumiu e tal. Aí, nesse dia, vocês comentaram. Eu comentei com o Manel. Foi o Joel ou se foi o Neto? Só sei que eu comentei isso, aí vocês comentaram de volta. Ei, macho, o Isaías apareceu com o jogo ali, mano. Ah, no dia eu comentei com ele. Não, semana passada eu joguei o Fist Questzão aí, massa, lá na casa do Isaías e tal. Bom, então foi isso aí. Aí foi que aí que eu disse, vixe, mano, será que foi o Isaías? Será? Ei, mas agora tu falou dessa parada aí de nome, mano, eu me lembrei com a putaria clássica do Isaías e do Sr. Pinóquio, era essa parada, né, na época do PlayStation, o cara tava jogando, sei lá, o Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, aí aparecia sempre assim, né, o Isaías ou o Sr. Pinóquio, esses bichos aí, mano, já tô aqui no level 99, não sei o quê. Aí o cara, vixe, mano, bota aí a memória. Aí o cara chegava lá, o nome do Claude de Joaquim, né? Não, cara, que diabo é isso? Por que é que tu botou Joaquim, mano? É massa, não sei o que, é o truque, né? Putaria. E mais putaria, porque esses bichos tinham aquelas putaria clássica de roubar no jogo, né? Esses bichos pegavam, assim, uns Game Shark e botavam lá os itens infinitos, né? E diziam que não, porque tinham pegado, né? Todo dia ali, tá? Não, pois é, mas uma das primeiras aparições do Isaías, mano, que eu vi esse bicho jogando Final Fantasy, era essa parada, ele jogando aqui o Final Fantasy, né, e tal. Aí eu achando estranho, né? Esse bicho dando limite direto e tal. Mas é, que diabo é isso, mano? Como é que tu consegue fazer essa parada aí de limite infinito? É, não, mas é porque eu aperto R1 aqui e encho a barra de... de Fury, né? E o L1 aqui, esse bicho enche o life. Não, é... Ah, bicho, mano, como é que o cara pega esse item aí, mano? Eu tinha uma putaria ali no, na época que a gente conheceu o Isaías, né, mano? Porque as mães da gente sempre odiavam o Isaías. Era uma putaria demais, mano. Eu me lembro que o meu pai, bicho, era puto, mano, com o Isaías. Não sei porquê ali. Eu me lembro que uma das paradas que minha mãe achava estranho, mano, porque, tipo, o cara com 12, né, 14 anos, aí o Isaías chegava com uma latinha de Skol, né, assim, na mão e tal. Aí o Isaías, não, é pro Manel. O Manel pediu. Desde sempre, né? Começa a bebia, né? É, Manel, foi o Isaías que te botou nesse caminho da bebida. Na época aqui em casa, antigamente quando eu conheci o Isaías, o pessoal botava um cadeado no portão da frente, né? Aí o Isaías, eu escuto o Isaías daqui gritando meu nome, tanto com aquela voz dele lá, né, e tal. Olhei assim, né, pro lado de fora, aí, ei, Isaías, espera aí. Eu fui no quarto pegar a chinela, né, pra poder sair ali, pra falar com o Isaías. Quando eu saio, o Isaías no portão daqui de casa já. As trancas estão muito ruins, né, e tal. O Isaías tava do lado, de repente, né? Pois é, o Isaías ali era putaria, o Isaías era tipo um ninja, velho. Um ninja, ó. Esse bicho era um ninja, só que ele não sabia usar as habilidades dele direito, né? O Isaías tinha aquela história daquela putaria clássica, né? Quando ele chegava ali num canto, ele chegava cantando a musiquinha, né, dele. Que ele era um cara feliz. Rapaz, uma vez ou outra era o Neto que fazia a musiquinha. Ele diz, não, mas cadê o Isaías? Apareceu não, cantando a musiquinha. Isaías foi um dos primeiros caras da vida real a ter música tema, né? Ah, tipo assim. Eu lembro na época que a gente começou a jogar aquele Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1. Foi febre ali na época, mano. Todo mundo jogando. Aí o Isaías vinha pra cá direto, mano, pra jogar esse jogo. Foi na época que o meu irmão, ele começou a jogar também. Meu irmão devia ter uns 7 anos de idade na época, 6 anos de idade. Aí o Isaías vinha pra cá pra jogar com ele. O Isaías ficava discutindo, mano, ali com o menino. Aí, tu tá roubando, não sei o quê. Se tu for analisar bem, mano, é porque o Isaías, mano, nitidamente, quando a pessoa tem uma conversa de 10, 12 minutos com o Isaías, vê que ele não é uma pessoa muito normal, né? E naquela época a gente era criança e tu era acostumado com o Isaías. Agora, se tu pegar por um ponto de vista que o Cheetos levantou, mas isso é muito estranho, mano. Tu imagina um cara de 30 anos nos coro, mano. Que só anda com pessoas na faixa de 10 anos de idade, mano. Tá pensando pra pensar isso aí? Ei, mano, o Isaías nunca passou a mão na tua bunda, não, mano. Não, ei, mano, fazer isso ele não fazia, mas ele tinha uma história, mano, de falar peitinho, vai pegar no seu peito. Nossa, que massa. Não sei se ele fazia isso com vocês, mas comigo. Não, nunca fez comigo isso não, Adonis. É igual... de peitinho, vai pra porra. Eu me lembro ali que o Isaías fazia muito com o Manel ali. O Manel era de. A de peitinho existe até hoje. Né? É, hoje até hoje é putaria, mas tu barbado, mas com fio pra criar, mas tu ainda tem essa viadagem. Não, mano. Macho, eu não, macho. Os bestos por aí, eu vejo fazendo no outro. Meu sobrinho fazendo no irmão. Assim. É putaria porque o Isaías, né, fazia no Manel, aí quem fazia no Isaías era o Marcinho, né? O Marcinho. Pensa numa putaria doida. Não, pensa numa fuleiragem de Vera mesmo, era o Isaías e o Marci perto do outro. É porque era putaria de... Assim ele já chegava xingando ali o Isaías, né? Isaías olhava, eu e o Marci olhava pra ele aí. Isaías, pai, já tava vivo, Isaías. Não, eu... E ninguém te matou ainda não, Isaías, porra. Isaías. Ninguém te matou, né? Tá, cara, é engraçado, mano. Eu me lembrei de uma putaria engraçada. Vocês falarem arcade e ninguém matou Isaías. Vocês se lembram, mano, de uma mulher que ela era doida, mano? Que ela andava... Como era o nome da mulher, mancha? Era... Eu sei quem é, eu acho. Como é o nome dessa mulher, mancha? É Tita, é? Caralho, bicho, a Tita. Era Tita o nome da mulher, mano? Era a Tita. Eu me lembro, bicho. Ela passava, ela sempre tava com a xícara de café na mão. Né? Eu me lembro, mano, que na época dos arcades, né? No auge dos arcades. Ah, que cagava no meio da rua? Era uma senhora que era deficiente mental. Senhora assim, né? Devia ter uns 30, 40 anos. E era dessas deficientes mental que morava na rua, né, e tal. E todo mundo tinha se acostumado com ela, né? Só pro pessoal se ambientar, mano. Essa mulher, ela sempre passava com uma xícara de café e falando sozinha no meio da rua, né? Andando apressada e tal. Eu nunca vi ela, mas eu já tinha ouvido boatos dela. É o Sema que um dia, mano, essa mulher, mano, pegou um pedaço de pau e do nada começou a espancar o Isaías. Meu irmão, mano, isso aí foi uma esculhambação durante muito tempo, mano. Todo mundo falava sobre isso, aí, vou chamar a Tita, mano, não sei o quê. Corre, corre. Puta que pariu. Esse é o capítulo aí, eu perdi, viu, mano? Isso é foda, viu, mano? Já pensou, mano? Tá andando no meio da rua e a pessoa começa a espancar do nada, mano. Ô, oh, mazelagem, viu, mano? Outros momentos bons ali era na época que o Marcinho chegava na locadora, né? O Isaías tava lá jogando. Aí o Marcinho, do nada, chegava assim, ei, Isaías. Aí o Isaías olhava. Aí pro inferno, Isaías. Assim também não é um cara muito normal, não, viu, mano? Aí quando o Isaías jogava ali nos arcades, mano, eu não sei o que que esse bicho tinha, mano, que ele jogava todo se balançando, né, mano? De o cara tava ali jogando, mano, ali tranquilo, aí o Isaías chegava e ficava jogando todo se balançando ali, o bicho todo suado, aí, porra, Isaías, é bem isso, velho. Bill Gates viu o Isaías jogando, né, no arcade se balançando, aí teve a ideia de criar o Kinect, né? Justamente pra evitar isso. Pois é. Brasil, ali, ó, quem criou o Kinect foi um brasileiro, né? Esse bicho passou pelo Patita, é bicho. Olha aí. Brasileiro. Inicial ali, o nome do projeto inicial era Projeto Isaías. Ninguém sabia, né? Ali. Ninguém tava entendendo por que o nome, né? Eu descobri por quê, né? Cara, tudo jogando aqui normal, numa boa. Aí dá fé o Isaías molhado de suor. Aí, é, aqui tá muito quente, velho, não sei o quê. Aí os caras, bicho, Isaías, bota o round aqui, esse bicho todo fazendo. Não, mas tu sabe também que esse bicho suava mais, porque todo round que ele dançava, ele fazia a dança dele, né? Era tipo o primo do Wilma. Do... É. Calma, né? Dançava aquela dancinha dele, né, Lu? É mesmo, ainda tem. Não é o nome dele, Isaías, mano? Isaías, ó. O Cal, né, mano? A dancinha do Isaías. De um maluco no pedaço. Ei, Manel, faz aí a dancinha do Isaías, pessoal. Ai, Deus. Outra putaria comédia ali da época ali do Isaías, né, mano? Era as frases que a galera criava pra esse bicho, né? Qualquer putaria que o cara ia xingar com um de nós aqui, o cara ia dizer, ei, vamos lá na tua casa, mano, o inferno, a casa do Isaías. Não, eu achava engraçado que era assim, vamos dizer, o cara tava jogando. Eu e o Manel, por exemplo, o cara, porra, mano, não vem nenhuma carta boa. Isso é um inferno. Aí eu vi o Júnior passando, né, pela mesa, não tinha nada a ver. Aí é a casa do Isaías. Fuleiragem, mano. Parada clássica ali também, esse negócio de chamar a casa de barraco, né? É, vamos no barraco do Isaías e tal. O barraco eu chamo até hoje, o meu. E o Cheetos tem a história clássica ali do deck do deck que apareceu misteriosamente no bolso do Isaías, né? Vai lá. Ou desapareceu, né? Apareceu. Eu tava lá, né, feliz da vida, com meu deckzinho recém-formado, né? Ganhando de todos, né? É, tudo de todos. Aí quando eu disse pro Manel assim, Manel, acho que seu deck aí não dá pra sair comigo, não. Eu vou jogar com outro. É o sonho dele. Eu tava ganhando tudo. É o sonho dele, isso aí. Aí eu sei que eu guardei na minha mochila, né? Que eu sempre andava com a mochila, né? Com as cartas. Aí os aí é só, tipo, Chapolin, né? Só analisando assim o só jogo. Só bilando, né? Só bilando. É. Só assim, com a mão no queixo, né? Com os braços cruzados, né? Não, não, essa jogada não. E era uma putaria que era típico do Isaías mesmo, desse bicho coçava o queixo e ficava olhando. Aí ele, galera, eu vou nessa. Tá tarde, ó, tem que ir pra casa. Aí beleza. Aí eu, mano, eu vou voltar pro meu outro deck, ó. Porque aí tudo bem, né? Eu quero voltar a ganhar de ti. Aí quando eu vou vasculhar, abrir o zíper da minha mochila, é da porra do deck, mano. O deck sumiu, ó. Ah, sem contar que nisso antes, mano, o Isaías não tinha ficado parado só na mesa, não. Ele tinha ido sentar no sofá, sentar na mesa, no sofá. Na mochila do sofá. E nisso, a mochila tava no sofá, né? Aí quando eu abro, cadê o deck, mano? Fiquei doido, mano. Tá de chorar, é, mano. Pô, tu sabe o que eu achei mais engraçado dessa situação, mano? Que eu me lembro que nesse dia aí a gente ainda procurou o deck, mano. O cara... Foi, mano. Subiu o deck, a gente ainda saiu procurando, mano. Atrás do sofá e tal, debaixo da mesa. E nada do deck, né, mano? Eu sei que eu fui inocente, pra... né? Aí eu fui pra casa triste, né? Aí eu não sei quem foi que deu a ideia, dizendo... Não, mano, o Isaías pode ter pegue, né? Tu não sabe de casa, não, mano. Tu não sabe de casa, não. Eu me lembro que o Manel ligou da cozinha pra esse bicho. Eu acho que tu não saiu da minha casa também, não. Fala da puta. Eu acho que tu ainda tava aqui em casa. Então pronto. Aí ele disse que não tava com ele, né? O deck... Não foi isso que ele Vocês disse? Acreditaram, é? É, né? Eu acho que não tá aqui, não. Não sei o que ele... Vixe, mas peraí, tem um negócio aqui no meu bolso. Ah, é? Eu acho que ele disse, não, não tá, não. Não sei o quê, é uma coisa assim, aí... Não, mas peraí, eu vou ver não sei o quê. Vou ver no meu bolso. Né? Aí só sei que ele encontrou lá o bicho, aí eu já dei isso. Aí eu até disse, eu acho. Não, mano, já eles encontrou... No bolso dele. Pois aí, voltou tá com ele lá. Aí eu sei, depois eu pedi o telefone do Isaías pro Manel e fiquei ligando pra casa dele, né? Aí eu ligava o tempo todo, macho, e o baitão não devolvia, né? Era que nem o negócio do MP3, né? Eu não devolvia. Aí eu sei que uma hora eu ligava tanto, mano, que a mãe dele atendeu. Aí perguntou, vem cá, você como é seu nome? Aí eu falei meu nome, né? O que é que você quer com Isaías? Aí eu peguei e falei, né? Perguntou o teu nome e tu disse, é Cheetos. É Cheetos. Aí eu sei que ela pegou e foi chamar o Isaías, né? Aí o Isaías pegou e começou a falar bem baixinho. Ei, mano, por que que tu tá ligando aqui pra casa, hein, mano? Tu quer fazer que minha mãe morra, né, mano? Minha mãe tem problema no coração. Ela tá desesperada, achando que eu fiz alguma coisa aqui. Não sei o queixo mas, mais tá... velho que tem, mano, de malandro é esse aí, mano. Puta, aí, sim, mancha, a culpa é tua. Tu devolve meu deck, baito. Fica só contigo. É pra lá, mano. Tu devolve meu deck, eu paro de ligar. Aí eu sei que no outro dia, eu acho, ele foi lá em casa, ou devolveu pro Mandel, eu nem lembro mais. Eu não lembro direito como foi que acabou, não, essa história. Mas foi por aí mesmo. Eu só sei que o deck chegou. Eu só me lembro que foi uma putaria dessa. Eu sei que ele devolveu o deck. Não sei se foi por intermédio de mim ou se ele foi pra casa do Adonis entregar. Eu só me lembro do Adonis desesperado. Oh, minha maravilha. Era foda, mano, o deck, mano. Tá. Tem ele até hoje aqui. Gastou uma fortuna no deck, aí o cara perdeu assim, né? Pare. Nessa mesma putaria de deck, ele levou o meu na mesma putaria. Ei, mano, vou ali na mesma conversa, mano. Cara, mas o teu aí ele mereceu roubar, porque aí também já é burrice, viu, mano? Ah, burrice não, mas é porque o cara quer, né? Ser bondoso, mano. Nunca vai dar a segunda chance pro cara, mas o cara faz a mesma merda, mano. Vai lá, vamos fazer uma lista de tudo que o Zé roubou. Começa por ti aí, mano. É o que é mais longo. Um Fish Quest, já começa por aí. Não roubou, não, mano. Pedi emprestado. Não, roubou. Foi emprestado. Eu ainda mais devolveu. Pediu emprestado por tempo ilimitado, né, e tal. Não, vamos botar assim, ó. Ele levou o emprestado, pronto. Por tempo indeterminado. Pedi, ele não pediu, então ele levou. Furtou, né? Levou o emprestado. Vamos contar as coisas que o Isaías levou emprestado. Um Fish Quest, dois decks. Um Fish Quest. O deck do Adonis aí, eu vou contar a história do meu agora. O meu foi o seguinte, eu tava aqui em casa, tá, não sei o que, a gente nós havíamos parado de jogar. Assim, deu uma parada, não tava naquela febrezona. Isso aí foi outro momento clássico da época do Isaías, né? Porque era a época do RPG, né? Ali. Tu sabe outra coisa interessante, mano? Que o Isaías, ele é literalmente um cara que ele é parado no tempo, né? Porque tu vê assim, que o Isaías, a fase dele nunca muda, né? A gente vai passando o tempo, vai entrando e saindo numa fase, ele mantém, né? A questão é assim, porque a gente deixou de jogar card game um tempo, né, e tal. E o Isaías sempre continuou, né, e tal. Por isso que na mente dele sempre tava uma coisa funcional. Pois é, né? Aí eu só sei que deu uma parada e tal, aí eu tava meio, o deck tava meio que encostado. Aí ele... Ei, mano, deixa eu levar aí o teu deck aí pra mim jogar umas partidas ali lá no Benfica e tal, não sei o quê. Aí ele vai, leva aí. Na volta tu volta. Na volta tu devolve aí, né? A Aí não, só sei que ele foi. Cê é doido, amigo. Foi, aí pronto. Aí tomei uma semana, duas semanas, três semanas, Isaías no lado do deck. Aí eu já pisa, mano. Não deu essa porra, não, mano. É. Aí pronto. Aí ele. Aí o Massa, mano, é porque ele pede, ele leva emprestado. Aí diretamente ele some assim quase uns dois meses, tá entendendo? Pra que ele vem todo santo dia, mas pelo menos passar na sua calçada, ele pelo menos passa todo dia. Que ele leva, pronto. Ora, porra, tu mora em frente à padaria, mano? Tu não quer que o cara passe em frente à tua casa? É, pois aí, é. Pronto, aí ele consegue não, né? Ele começa a fazer outro caminho pra ir pra qualquer outro canto. Pra não passar na calçada. Ah, mano, tu levantou um ponto aí bom mesmo. Eu me lembro que quando o cara andava com o Isaías, tinha essa putaria aí, né? Tu tava andando aqui com o Isaías e tal, aí, vamos dizer, do ponto A ao ponto B é uma linha reta, né? Aí o Isaías, ei, mano, não, mano, vamos por aqui. O cara é doido, mano, tu quer que eu dê a volta todinha? Aí, não, mano. Por aqui, não sei o que e tal. Fazer mais exercício, né? Pois é, arrudear aqui o quarteirão. É isso, o cara achando estranho, né? Tá explicado, né, aí, por quê? Pois é, agora eu tô entendendo. Pô, aí só sei que ele levou. Aí, pronto, aí ele levou. Aí quando foi trocentos catatômicos dias depois, eu disse, é, mas você não tem condição não, ô Zé Martins, não é? Isaías. Tem que arranjar aí a porra do deck, mano. Aí nessa época, mano, ele tava andando com o deck, não sei de quem, mano. Todo santo dia Isaías chegava aqui com um deck diferente. Era deck de Vorme, aí chegava com um deck de dragão, chegava com um deck de dano direto, chegava com um deck de Goblin. Eu, porra, é essa, mano? Aí, não, macho, eu vou pegar. Eu vou te dar outro deck, porque aquele ali. Já é o meu. Já vendi, né? Ué, o meu, não, aquele ali, o meu amigo coisou, eu emprestei pro meu amigo, esse bicho não quer me devolver. Eu, como é que me empresta as coisas dos outros, irmão? Ora, como? Aí. Mas tu faz isso desde 1988, mano? Como é que me estranha isso aí? Não, mas eu só emprestava pros mais próximos. Aí quando foi. Os mais próximos, né? Isaías, seu Pinoc e tal. Aí quando foi. Aí ele foi e me entregou um deck rei paioso, rei de cocô aí, sei lá o que era, de Vorm, eu acho. Uns Vorm rei mal paia, chegava nem. Deck com as cartas xerocadas, né? E tal. Um deck de normal, mas é uma merda. Na frente do meu era irado e tal. Aí eu fiquei com esse cocôzão aí. E aí, mano? Aí pronto, vamos continuar. Mas é um otário. Aí vamos contar. Dois decks, um first quest. Dois decks, um first quest. Um MP3. Um MP3, um lobisomem. Quantas mini pizzas? Cheia até a história da mini pizza, né? Que rolava aqui em casa mesmo. Como era, mas isso aí? A mini pizza a gente fazia uma vaquinha, mano. Tava a maior galera jogando aqui. Aí fazia uma vaquinha pra fazer as mini pizzas e tal. O único que não queria pagar era o Isaías, ó. É claro, velho. Esse bicho comendo de graça, quer que ele pague. O Isaías já vinha 15 anos comendo sem pagar, né? Começar de uma hora pra outra. Ora, mas tá certo mesmo. Tá certo o Isaías, né? Eu me lembrei agora de uma história, mano, ali do. Que nessa época das locadoras, né? A gente ia com o Isaías. E o Isaías ia muito com o Marquinhos, né? Pras locadoras, um outro amigo nosso e tal. Que recentemente a galera disse que morreu. Ou não é, mano? Descobriram que o cara não morreu e tudo. Me chamaram até pra missa de sétimo dia, mano. Mano, eu espalhando, ah, o Marquinhos morreu ali. Tudo, é doido, mano. Me deram a notícia depois do almoço, meu. Fiquei até de noite meio triste, assim, porra, meu Marquinhos. Sacanagem, mano. E um doente aí do Joel, mano. E tu. E aí na época a gente ia pra locadora do Bel, que era uma das mais conhecidas, né, ali. E o Isaías, ele tinha aquela mania, foi na febre ali do Dance Dance Revolution, né? E aí os caras. Vixe, macho, o Dance, né, Duda? Aquele supermãozinho de dançar em cima, né? Ah, sendo que eles iam pra locadora pra jogar no PlayStation, no console mesmo. Aí é, né? Aí eles. foi escroto demais, velho, desse dia, velho. O Bel tava aqui, aí a locadora tava lotada, velho. Aí ele e o Marquinhos jogando, né, lá o Dance Revolution no PlayStation 1 e tal. Aí o Isaías se levanta, afasta as cadeiras, aí começa a dançar com o controle na mão. Aí o Bel lá olhando e tal. O Isaías, ele morrendo de se balançar ali. Ah, o Bel começou a balançar a cabeça curtindo, né, o ritmo ali do Isaías. Esse bicho ficou puto aí. Ei, mano, bora parar com essa vagabundagem aí. Putaria. Sei que o Isaías ali passou uns 3 vezes ali banido ali da locadora do Bel. Exilado, né? Pois é. Agora eu me lembro que no tempo do Dance Dance mesmo, esses jogos de dança que o pessoal ia no shopping jogar e tal, o Isaías era dessa geração aí, mano. O bicho andava no shopping e tudo. Ele dava aí, essa porra dessa bicha aí. Aí o invocado que eu achava que ele dançando, a mão dele ficava tipo uma garra, né? Que ele tinha a cultura de deixar as unhas crescer, né? O bicho tinha unhona assim. Aí ele dançava todo com a mão meio baixa, né? Uma dancinha, não sei o quê. Eu quero saber isso aí, Isaías. Foi daí, né? Foi daí que ele tirou a clássica dancinha do Isaías. É, mas era um negócio feio, viu? O cara vendo assim, puta merda. Tu vera mesmo, puta que pariu, tario Isaías. Eita, e a clássica história do Traveco? Manel aí sabe. Porra, essa história não sei bem direitinho, não. Sabe sim. Eu não entendi qual foi essa história aí, não. Bom, conta ali aquela parte que tu tava nu, chegou no quarto, aí vê eles dois. Aí dentro. Aí dentro. Ó, foi. É, como é? Acordou no outro. Foi, mano. Foi um doente aí. Não sei quem foi que. É, mano, quem foi, mano? Eu só sei, mano, que eu fui na época ali do auge da Lan House do Manel, né? E aí eu tinha criado. Né? Eu só sei que foi no carnaval, hein? Só dessa dica aí. Isso é uma história de carnaval. E eu tava aqui no MSN e tal. Aí entrou o Isaías, né? No MSN e tal. Aí eu comecei. É, mano, foi tu mesmo. Aí eu comecei a conversar com o Isaías. Ei, Isaías, já é. E aí o Isaías apareceu com uma mensagem assim na telinha do MSN. Ele apareceu: amo muito um traveco e não tô nem aí. Estou gostando de um traveco e amando muito. A parada dessa, assim. Ei, Isaías. Que putaria é essa aí, Isaías? Aí o cara começou a perguntar, né, ali, se passando por Isaías. O Isaías jogando verde pra ver se o cara se entregava, né? Aí o Isaías perguntando direto: ei, onde é que tu mora, mano? Aí eu: ora, onde, mano? No lugar de sempre, Isaías, não sabe. Não, mas é como eu tô dizendo, mas isso aí quem espalhou essa putaria aí foi tu, mano. Ô, doido, mano. Foi, mano. Quando foi tu que chegou pra mim dizendo isso aí, mano. Tu viu aí a frase que tem no Isaías? Não, não. Ele tá mano, traveca aí, porra, é essa? Aí ó, o doido, ele é, não sei o que. Deixa o cara ser feliz, mano. Deixa o cara ser aí feliz. Aí ficou nesse negócio, né? A gente comentando e tal, não sei o que. Foi o doido aí, o perturbado aí que espalhou essa parede. Eu tenho pra mim, mano, que como Isaías é amado por tudo, por todos, né, por vocês aí, a galera do locador dá mó valor a ele, aí certamente ele deixou o MSN aberto, tá legal, trollou ele ali, legal, viu, mano? MSN do Isaías aberto, né, os caras ali tudo frescando, né, com esse vídeo. Os caras se vingando, né? Ué, se vingar legal, viu aí? Putaria. Ah, mas teve um tempo que disseram que esse bicho tava andando com traveco mesmo ali. Tá vindo do Isaías, infelizmente, eu não duvido dessa possibilidade. Não, né, no traveco eu não sei não, mas véia... A véia. Eu me lembro, véio, que o Isaías ele ia pra casa do Dima, que era um amigo nosso que arranjava os animes pra gente, né, em DVD. Esse bicho ia perturbar direto ali o Zildo, mano, irmão do Dima. Arranjava não, mano, ele vendia, mano. Pois não é, dava nada a ninguém, né? Não, mano. E aí o Isaías ia encher o saco lá do Zildo, lá, irmão do Dima e tal. É doido, mano, o Zildo ele ficava puto com esse... Vai daqui, Isaías! Vai pro teu inferno! Aí passava o Jorge, né? Só uma camisa flutuando assim, aí a casa do Isaías. Ei, mas tu já percebeu que tudo que não presta ali na casa do Dima sobrava pro Zildo, mano? Que era assim, chegava esses caras mais mala, né, e tal. Putaria. Aí o Dima não dava nem muito cabimento, né, pois tal, é. Deixava lá. Aí beleza, aí os caras pra não perder a viagem vinham voltando assim, viu o Zildo, né, lá jogando. Aí acumulando ali, né? Aí toda vida que o cara ia falar lá com o Dinho, aí passava pelo quarto do Zildo, aí tava lá Isaías e Senhor Pinóquio, né? Altos papos. E se tu for imaginar, mano, o Dinho ali, ele montou até uma estratégia boa, né? Porque o Zildo, ele sempre comprava os videogames mais populares, né? PlayStation 1, PlayStation 2. Sega Saturn. E o Jim, esse bicho sempre comprava os concorrentesão, né, ali, Dreamcast e tal. E ele, ninguém queria jogar com o Jim, né, só com o Zildo ali. Aí o Isaías ali sempre ia jogar com o Zildo, né. Ô, putaria, mano. Esse nome Zildo é engraçado, né, mano. Se eu não me engano, mano. O Fernando, mano, toda vez que jogava no gol, aí fazia uma defesa, né, ele gritava, Zildo! Eu acho que era isso. De homenagem ao irmão do Dinho, mano. É, mano. O irmão do Dinho jogava no gol, mano. Lembra não, Manel? Tu? Ah, eu lembro. Zildo, cara. Um pedaço de Zildo aí mesmo. Ele fazia um defesa de Zildo, né? Um porra de Jabezildo, mano. Aí foi no tempo ali que o Dinho descobriu os sites pornôs, velho. Esse bicho. Tanto é que existe hoje em dia o Tizil, né, mano? O Isaías ia direto ali pro Dinho ali pra poder assistir filme pornô ali direto. É, mas isso é uma putaria foda, viu, mano? Tá aí uma coisa que eu sei que vocês são liberais e tudo mais, mano, mas se reunir um bocado de cara pra ver filme pornô, eu putaria demais, mano. Pois é. Aí tem. É putaria. Eu não sei não, mano. O Manel e o Cheetos, mano, não sei como é que vocês conseguem fazer uma parada dessa numa boa, mano. É. Aí dentro, mano. Os caras na sala de casa, mano. Vai lá, mano. Ô, putaria, isso aí. Vai dentro da tua peida. Eu peida. Eu não tenho nada contra, peida não. Só não acho uma parada muito saudável. Acho até hoje, mano. Até hoje, mano. Eu me lembro ali que das últimas vezes que eu vi Isaías por aqui pelo bairro, mano, esse bicho vocês estariam mesmo. Esse bicho devia estar com os meninos de 10 anos ou 12 anos ali, jogando os cards de Yu-Gi-Oh! Falsificados, velho. Tu é doido. É o que eu tô dizendo, mano. No nosso tempo, beleza, mas hoje em dia, mano, que é cheio de casos. Os estranhos aí pela sociedade, isso é estranho, mano. Se eu fosse pai, eu não deixaria essa putaria aí, não. Mas se bem que o Isaías, mano, eu acho que os pais chegam assim, como é que se diz? Vixe, mano, que parada é essa? Não sei o que, o garotão aqui com uns 30 e cacetado. Aí o menino, não, pai, mas é o Isaías. Aí, beleza. O Isaías, né, aquele do Asilo. É bicho, mano, o Isaías do Asila, né? Não, assina aqui e tal. Assina aqui meu livro, né? Aí o Isaías assina o livro e leva o livro pra casa, né? Sabe que o primeiro furto que eu levei do Isaías foi um caderno, né? Que isso? Usado, né? Toda a Sônia, né? Pô. Ainda roubou. Não, e o pior, mano, que eu conheci o naipzão do Isaías, porque o primeiro roubo dele foi na cara de pau mesmo. Ele pediu o caderno, né? Não, mano, pega aí. Aí eu disse, cadê o caderno? Não, mano, vendi. Ele vende tudo. O caderno usado, né? Então. É, o bicho, mano, que já bem isso aí, Isaías. Aí como é que eu fico? Ele, vendi. Vendi. É um caderno que é cheio de espada desenhada, né? Era, mano. Foi esse pai todo que... Não, e o pior é isso. Que aí o Manel vai e diz, foi eu que comprei. Não, o pior que era isso. Eu tinha criado um modo de RPGzão muito doido e tal. Aí eu chego lá no Manel, mas esse bicho, é, mano, massa, não sei o quê. O Isaías desenvolveu um sistema aqui todo inovador. Sistemazão irado. É o bicho, mano. Deixa eu ver e começa a parada. Aí só o cara assim, é isso, mano. Não, mas foi Isaías que criou, não sei o quê. Sendo que a putaria que o Manel tava só com o papel manteiga ali, copiado, não era o caderno mais não. O caderno eu não sei quem levou, não. Aí depois disso aí, o Isaías só me roubou mais uma vez, que foi o que eu não sabia que esse bicho era de squidista, né? Eu pensei só que ele era meio louco, né? O diabo é isso, o cara vendeu um caderno. Aí teve outra vez que esse bicho, essa história é até meio antiga, ele roubou uma fita cassete, mano. Minha, isso daí foi foda. Aí depois que eu descobri que o cara não podia emprestar nada, nem deixar nada dando sopa, aí nunca mais eu fui roubado, não. Putaria. Diferente do Manel, né? Aí, então. Se duvidar, meu mano, aí empresta até hoje, mas corra pro Isaías. Pra aí, mas se o Isaías chegar lá amanhã, mano. Ei, Manel, me emprestei a chave do carro. Só pra mim ali na namorada, se me falar, ah, garoto. É perto, né? O cara não pergunta se é perto, não fala. Ei, Manel, se o Isaías chegasse assim pra ti e dissesse, eita, me arruma aí teu celular, mano, pra me ligar pra minha namorada, o que é que tu faria? Pô, mas vai ligar na minha frente, mano. Não tem problema. É doido, mano. Esse bicho ia dizer assim, mano. Manel, a privacidade, Manel. É, mano, tu quer... Esse aí é o tipo do migué que o Manel cai, viu, mano? Vai pro banheiro, mano, entendeu? No banheiro, aí fica lá. Vigi, aí putaria, o banheiro do Manel é todo fechado, aí o Isaías entra lá, aí o Manel passa uma hora esperando, aí quando vai abrir o banheiro limpo, ó, Isaías já pegou um beca há muito tempo. Não, e o Isaías tinha esses truques mesmo, aí tinha um tempo aí que na casa do Manel, mas era só o truque, né, o cadeado e tal. Aí o cara chegava assim, vixe, mano, Manel nem tá aí, ó, não sei o que, aí, não, mas não é por isso não, aí esse bicho... destravava lá o cadeado do Mané. Passava só a mão, né? É, o bicho, mano, parada é essa? Putaria. O cara chegava lá, o Mané dormindo. Ele botava o cadeado no bolso, né? Nem devolvia, né? Pois é, é por isso que teve tempo na casa do Mané, que era trocando os cadeados direto, né? É, putaria. Eu vi uma história que o Isaías levava um sabão. Todo mundo queria ir pra casa do Manel. Deixei. Pra é, colocar as chaves, o modelo das chaves no sabão e... e copiar elas. Os esquemas de criminalidade aí dos Cheetos das antigas, mano. Realmente, mano. Sabe que essa aí do, sabe que essa aí do sabão, acho que é de um episódio do MacGyver, viu, mano? Era massa ali, o Isaías era na época do RPG, né, mano? Do RPG ele era clássico demais, ó, o tempo do Isaías, mano, do RPG, mano. Estaria do Isaías no RPG, mano, porque muitas vezes esse bicho não queria jogar, né, e tal. Só que devido à mesa, mano, com ele ser uma loucura tão grande, era cheio dessas putarias do pessoal adular ele, né, pra jogar e tal. Não, a gente tava jogando, aí o Neto chegava, aí chegava o Isaías, aí o Neto ficava, bora, Isaías, jogava, monta a ficha aí. Aí o Isaías, mano, peraí, pô, deixa eu sentar aí. Esse bicho já chegava dando umas mãozadas na mesa, né, na mesa de vidro do Manel. É, é mano, esse negócio de mesa de vida é putaria demais, viu? Esse animal se empolgava, mas rebolava o dado lá na caixa prega aí. Pá, só faltava trincar e dava tipo um, aí o cara ainda dava um nu, o cara tá, porque que tava com raiva. Tá certo, mano, cheio, ouro, porra. Ainda tava, o cara fazia tipo um combo, né? Uma trincada no ouvido com o dado, aí no murrinho de leve, pá. Ah, mas era. É um murrinho que é o massa. Era inacreditável, mas porque até hoje, véio, essa mesa de vidro aí da casa do Manel ainda tá aí, mas o vidro não é, quebrou, velho. Esse vidro nunca quebrou. Eu digo que o Manel já trocou esse vidro umas três vezes, mas esse bicho não quer abrir de novo. Ah, sempre tá ali. Nunca quebrou e nem trincou, mano. Esse bicho é arranhado, e muito, mas... É, altíssima qualidade, viu, essa mesa aí, viu. A gente tem quebrado que entrar em contato com essa loja aí, mano, pra pedir o mechan, né, dela. Pois é. Eu ia fazer a mesa do asilo, né, futuramente. Pois é, velho. Tu tem que perguntar ao teu pai aí onde foi que ele comprou, véio, essa mesa aí. É foda, essa mesa aqui. O cara nunca desenvolve o selo, né, mesa anti-Isaías, aí bota ele lá na mesa. Olha lá, Isaías, deu 20, aí pá. E era putaria, porque a mãe do Manel ali entrava ali na sala ali, puta, né, com a cara zona ali, já toda puta, e olhando pra gente, assim, e olhando pro Isaías, o Isaías morrendo de se abrir lá na mesa ali. Mas mal dou razão à mãe do Manel, mano, porque se tu for ver, meu, o Isaías era o tipo do cara, mano, que botava um fialê no mau caminho, mano. Pois é, pois porque é. O hábito de qualquer pessoa, principalmente hoje, né, que quer ter algum futuro na vida, é, sei lá, o cara estuda de manhã, né, como era o nosso caso, e à tarde o cara tem que dar uma estudada, né, e tal. Pois é. Aí o Isaías, esse bicho passava o dia de manhã na TV Globinho, né, e tal. Aí de tarde que ele sabia que a negada tava em casa, mas dava meio dia em ponto, mas esse bicho começava... Puxar negada, né? Peregrinar ali na casa de todo mundo. Peregrinar, né? É, esse bicho, não, vamos bolar pro Manel que tem RPG, mano, hoje. Não sei o quê. Chegava fazendo a dancinha, né? Aí a mãe do Manel, Natel, vagabundo, tu vai estudar hoje, não sei o quê. Aí da fé chega só e dizendo, tá, ô, mãe do Manel, puta merda. E era do tempo ali que o muro da casa do Manel era um murozinho baixo. O Isaías nem abria mais o portão, já pular era por cima lá. É, mano, tinha. Eu me lembro que tiveram que botar um cachorro, né, ali, mas o cachorro era manso. Também não serviu muita coisa, não. A tarefa é que quando acontecia isso aí, chegava logo ele e mais uns três, né? Chegava ele, o Neto e o Joel, tudo já pra. Era putaria, porque eu e o Neto chegamos da casa do Mané um dia. Aí de repente o cachorrão lá, ó, passeando. O husky siberianozão branco lá. Aí, ei, Mané, onde é isso aí, velho? Ah, mas ali é contra o Isaías, hein? Contra Isaías é foda. Aí lá veio o Isaías, ó, com um pedaçozinho de linguiça ali na mão. Já tratou de fazer amizade ali com o cachorro, ó. O Isaías pulava o muro e o cachorro fazia era pular ali nos peitos de Isaías, ó, ficava lambendo Isaías. Não adiantou nada o cachorrozão. Pense num gasto de dinheiro sem futuro, mas esse cão de guarda aí do Manel, ué. Ah, não é cão de guarda, não. Ô, putaria, velho. Era uma vagabundagem muito grande. É, Manel, tu atribui tu não ter completado o ensino médio essa putaria aí do Isaías, mano, que atrapalhava os teus estudos. Vai te lascar, mano. Ei, Manel, tu acha que vai? Tô doido, mas esse tem nível superior, mano. Meu pênis que ele tem. Tem, mas em química, mano. Química, mano, não é qualquer um, não, pô. Ei, mano, falar disso, né? Dessa época aí que ele chegou aqui dizendo que passou em química na UFC, na UES. Aí eu, ei, mano, foi mesmo, Zé, foi, tô estudando lá e tal, aí todo santo dia esse homem tava aqui, mano. Aí eu, que putaria é essa, não tem aula não, essa bosta aí, mano. Não, tá tendo greve. É, o bicho sabia até a maciota da greve. É, o greve, macho. Eu tô ouvindo falar de greve nenhuma, mãe. Canto nenhuma. Ah, mas tá tendo lá. É, de greve dos ônibus, né? Ele dizendo. Aí eu, não, beleza, tem greve, né? Isso aí. Aí ele dizia, aí, porra. Conversa vai, conversa vem. Ele dizia assim, porra, na faculdade tá em greve, isso é um inferno. Aí chegava só o Júnior à casa do Isaac. Aí o senhor papel, chegou o senhor papel aqui na loja, não sabe o café aí. E aí, como é que tá as coisas jogando e tal, não sei o que, não, beleza. Aí eu fui e lembrei de Zé, não sei porquê aí. É, macho, tu tem visto o Isaías ali na UFC, mano? Aí ele, ah, é o quê, menino? Isaías na UFC fazendo o quê? Ah, eu não, é porque ele passou. Ei, mas, peraí, tu vê a credibilidade do senhor papel, né? Isaías na faculdade fazendo o quê, né? Aí, não, é porque aí eu, tudo, né, querendo ser o inocente, né, porque ele passou em química e tal, aí tá estudando lá. Aí ele passou em química, porra de uma, mano, não tem ideia pra nunca ver esse bicho lá, mano. Aí eu ainda querendo ajudar, aí, né, mas não tá tendo greve, que greve, mano. Faz bem 2 anos e 3 anos que a Rush não entra em greve, mano. Aí eu sabia dessa história todinha, eu quis só confirmar mesmo. Mentira, mas tu tava acreditando no Isaías. Tu não tinha mandado ele fazer um shampoo, uma manipulada aí pra ti? Shampoo pra caspa, mano. Tu disse que tinha. Eu me lembro, na época que tu começou a perder cabelo, mano, foi uma putaria dessa. Foi um shampoo que tu encomendou Isaías, entendeu? Inclusive o mestre começou a usar, né? E tá aí, né? O resultado desse bicho. Vocês foram botar o cara de cobaia, mas dessa merda aí. É, mano, putaria. Foi massa, foi na época que a gente ganhou o MP3, mano. MP3 um negócio que teve aqui uma premiaçãozinha besta e tal, que a gente faz umas vendas. A gente fez umas vendas e tal, aí recebeu como premiação essa marmota aí. O Isaías, ei, mano, eu vou aqui na casa da minha namorada, mano. Me arranja aí o MP3, mano, só pra mim vai voltar. Aí eu ia dormir, né? Aí eu, ai, Zé, vai lá, se garanta. Se garanta. Se garanta, vai lá. Na volta eu trago, aí beleza, vai lá. E aí, Isaías, que volta. Passa-se, chega a noite, né? Eu erro, dormi, né? Nada do Isaías, beleza, né? É, mas peraí, tu percebeu que nesse ponto aí dá pro cara ver nitidamente que tu era um vagabundozão foda, né? Porque ele disse assim, não, eu vou emprestar o Isaías aqui pro Isaías porque eu vou dormir. Isso era 10 horas da manhã, né? Aí quando chegou a noite, que era pra ele dormir aí o Isaías não tinha voltado. Foi, mas eu tinha chegado do trabalho, eu tinha chegado do colégio, tá, entendeu? Aí tava só de bobeira aqui em casa. Ixi, o bicho saiu, gaseou a aula, ó. 10 horas da manhã ele tá em casa já. Esse bicho tinha chegado, era do bar, mano. Não quer assim. Aí eu só sei que esse bicho não chegou, não voltou, né? Aí eu beleza. Aí quando foi, passa assim um dia, dois, aí nada do Isaías. Aí o Isaías não voltou de novo. Aí eu dei como, né, perdido, né, praticamente, né. Ficou naquela na esperança, né, não, vai. Na verdade, mano, eu não tava muito me incomodando com isso, não, entendeu? Porque eu não tava muito apegado ao MP3, tava nem aí, tá. Porque enfim era novo, né, o cara não... Aí, não, mas porque é aqueles MP3zinhos mal pai, sabe? Aí, não, mas na época MP3 era o auge, mano. Acho que não existia nem iPad. Não era tipo cor de R$100, não, entendeu? Até então, ninguém, quase, acho que ninguém sabia aqui em casa, né? Não emprestar, só por isso mesmo. Ei, Manel, e a história do Izinha? Ah, a história do Izinha foi a mesma do MP3. É, velho? Eu esqueci, é, mano. Quando ele começou. Quando o Júnior começou a perturbar o juiz do Isaías, aí ficava. Ah, não sei o que, cadê Isaías, não sei o que. Aí ficava nesse caos. Já podia passar na calçada que ele ficava gritando, mó putaria. Aí eu só sei que um dia essa mulher tava perto dele, parece. Assim. Essa jovem senhora, né? Ela tava com uma mulher assim. Ela pesava mais ou menos de 100 quilos. Aí eu só sei que esse doido. Isso é putaria. Aí um belo dia ela chegou aqui na loja. Aí cumpriu o Júnior. Ei, que história é essa de vocês estarem cobrando Izinha? O Júnior, quem, menino? É o Isaías, o Izinha. Ele. É porque ele levou um MP3 do meu irmão e tal, não devolve até hoje. Pois eu vou pagar, viu, pra ele. Pode deixar que eu vou trazer o seu dinheiro, não sei o quê, ó. Aí pronto, foi mais um que até hoje. Tem peito a falar uma bosta dessa e não tem peito a cumprir a palavra, né, mano? É isso, né? Eu ouvi dizer que o Isaías tava com essa mulher um tempo ali. É verdade, é isso aí, Manel? Ah, acho que é o caso dele mesmo. Acho que é uma semi-namorada ali pro Isaías. Semi-namorada. Ou alguma coisa do tipo, né? Sim, mas tu não respondeu se ela tinha mais ou menos de 50 anos. Pois é. Ela devia ter uns Tá perto da casa dos 40. É, deve ter mais ou menos isso, 42, por aí. É, mas vocês têm que ver que o Isaías também tem quase isso aí, mano, né? É, tá. Não, o Isaías, não, sempre tá ali, o Isaías. É, mas tu acha que o Isaías... Tá, na nossa época, quando ele andava com a gente, ele tava na casa dos 20. Ó, o doido, mano, tu é doido. É, doido, o Isaías tem a idade do irmão. Calma, o cara é barbudo. Meu filho, o Isaías tem a idade do Moura. É não. É sim, o Isaías tem a idade do Moura. Ó, doido, mas eu tinha 8 anos de idade, o Isaías já votava, mano. Não, é sentaria, eu acho que já é sentaria do Moura. É doido, é, velho? Não, na verdade, eu acho que ele é uns 2, 3 anos mais velho que o Isaías ali da rapaceira pai do Moura, você é doido, é? É mesmo, viu, mano? É o quê? Ei, mano, o que é que tu fazia se o Isaías fosse teu pai, mano? Tal do Joel, esticar a baladeira, né, velho? É, mas é verdade, mano. Tá vendo que não é, mano? Deixa de ser doente, mano. Vai falando sério, mano. Tu acha que... Falando sério. Tu acha que na época que a gente conheceu o Isaías, mano, devia ter quantos anos, mano? Não, não tô dizendo. Estaria, não, mano. Na nossa época... É no mínimo uns 10 anos, mano, mais velho do que a gente. Então, faça as contas aí, vai dar 30 e pouco, mano. É doido, é... 30 e pouco é a idade do meu irmão, mano. Dá uns 20 doido, na mais, mano, pro Isaías ali. Tu tem mais de 30, mano, eu tô... Na verdade, aí, baitão. É doido, isso aí já deve estar na casa dos 50, mano. E olha que esse bicho não é conservado, não, mano. O bicho é todo cabelo branco, né? E aí discutindo ali com um menino de 12 anos na esquina ali. Bicho é, até... bicho é acabado pelos raios solares, mano. Aí. Belo dia, eu comentei, eu acho, sei lá. Aí o Júlio ouviu, ó. Ai não, o Júnior pediu. Ei, mas cadê o MP3? Eu vou ouvir aqui e tá, tal. O cara aqui na loja trabalhando ouvindo. Aí eu vi, acho que tá com o Isaías, ó. É só o Júnior se balançando a cabeça. Aí ele, aí tá. Só o outro. Não vê não. E tá desde quando? Aí eu falei assim ontem. Você não vai devolver, não? Eu vou devolver, né? Mas estamos esperando aí. Aí toma me diz, aí quando for um belo dia, eu já, o meu nome? Fernando. O Júnior, mano, passou bem 3 semanas, sei lá quanto. Aí o Júnior viu o Isaías lá do outro lado da rua, atravessando ali. Aí ele tacou o grito. Ah, Isaías! Tá vindo pra trás, porra! Aí ele falou pro lado, pro outro, ali. Vou fazer uma melhor, ah, foi da puta! Aí Isaías respondeu o quê, mano? Não, ele atravessou. Correu, mano. Não, aí ele foi atravessou, né? A rua, pra cá, pra de cá e tal. Aí ele, ei, mano, te acalma, mano. Tá ficando doido. Eu vou devolver. Falei isso alto, não, né? Eu vou devolver, mas porque eu. Isso os dois caras correndo e conversando, né? Não, aí ele. Correndo, ó. Imagina da cena, mano. O Isaías correndo e o Júnior atrás, ó, dele, ó. Aí, os dois conversam. Aí ele foi. Tá bem, mano. Imaginei, ficou engraçado. Ei, mano, te acalma. Aí. Aí ele foi e disse que. Aí o Júnior tropeçou, né? Pai na pedra aí. Eu vou te pegar, filho da puta. Eu vou te pegar no inferno. Não é porque. Eu vou te pegar no inferno da casa do Isaías. O Júnior dá uma topada. Eu vou te pegar no inferno, não sei o que. Aí passa o Marcinho, que não tem nada a ver. É a casa do Isaías. Meu Deus do céu. Forças para mim, forças, que tanto sonhamos ter. Será? vezes se vive insultável. Espero que decidas, é só dizer que sim. Aí eu só passava do outro lado da rua e o Júlio gritando aqui do outro lado. O Júlio levou a capricho, mano. Toda vida que vê se o Isaías tá carro grito, cadê, mano? Até hoje, né? O Júlio grita. Aí ele foi e disse: não, macho, a minha namorada não quer mais devolver o bicho, não sei o quê. Aí isso foi batendo no ouvido da minha mãe. Aí que levou a sério mesmo a caçada. O caso foi pra polícia, né? Não, aí quando foi um belo dia, minha mãe encontrou o Isaías também, aí que eu pensei. Aí deu pra cercar, né? Agora duas pessoas. Vai devolver o MP3, não, meu filho, não sei o quê. Aí eu falo, eu só sei que ele disse que ia comprar outro. Não, minha namorada não quer devolver mais, não, aquela desgraçada. Mas pior disso tudo, né, mano? Que o cara corrompe a namorada, né? Pessoa que talvez ele dizia amar, né? Não que se pare. Aí eu só sei que não foi. Aí é uma das poucas pessoas que amava ele mesmo, né? Hasta la vista, baby.